meus amigos, meus irmãos. De fato, eu tô sempre com vocês, ajudando na medida das minhas possibilidades, evitando tragédias, desânimos, desesperos. Porque sem Deus não vai não. Vocês sem Deus não podem viver. Sem a proteção do Cristo, vocês não terão segurança jamais. Mas é verdade, irmã. Tenho estado em muitos lugares, só que a maioria não se lembra. A maioria, se me vê naquela hora, depois esquece, quando volta à luta do cotidiano. Mas eu tenho desfeito tanta moamba, tanta macumba, para o mal, naturalmente, né? Tanta feitiçaria, tanta bruxaria, meu Deus! É um vício, quem não faz, mentalmente faz. E fazer uma feitiçaria, uma bruxaria, não é só ir encruzilhada, botar lá, não. Com pensamento mal, você faz uma bruxaria. E convém não fazer, porque você se destrói pelo pensamento. Justamente, o pensamento mal é que cria um tumor maligno no cérebro. O câncer do cérebro é gerado pelos maus pensamentos. Pelas pessoas que fazem magia negra para destruir os seus semelhantes. Ora, não é dado a nenhum de nós destruir nada. Quando a coisa está no seu auge, Deus vê que não adianta mais nada, confisca. Por isso é que eu não sou divorcista, como os homens querem. Eu sou divorcista até onde Deus é divorcista. Quando ele vê que um casal já está exausto, que a mulher está sofrendo demais com um homem que não merece, ele leva o homem. Ou quando ele vê que a mulher é que está danificando a vida do homem. O homem é que sofre nas mãos da mulher, quando chega ao limite extremo, ele leva o homem. Leva a mulher. Leva o homem. Leva a mulher. Deus é que dá o divórcio. Agora, querer o divórcio dos homens para quê? Para casar uma vez por mês? A maioria quer o divórcio para isso. Não, meus amigos, meus irmãos. Não adianta dar o divórcio a quem não sabe governar a sua vida. Vai casar errado outra vez. Vai casar errado outra vez. Vai casar errado outra vez. Pode se divorciar mil vezes e casa mil vezes errado. Então o divórcio é uma bobagem. Nas mãos de quem não conhece a lei de Deus. Se o senador conhecesse a lei de Deus, não apresentava esse projeto. Não conhece. Eles vão governar sem saber governar a si mesmo. Que adianta? Conhecereis a verdade e a verdade vos governará. Ela vos libertará. Ora, libertar é governar. Governar é libertar. Governar é construir becos e lagos, edifícios e espigões. Isso qualquer imbecil faz, é só ter dinheiro. Qualquer quadrúpede faz isso, é só ter dinheiro. Governar é libertar o povo da ignorância. É dar ao povo aquela saúde mental que vem de Deus. Governar é saber dar ao homem o equilíbrio e à mulher também, para viverem como filhos de Deus. Já viram que é muito diferente do que os homens pensam lá fora. Governar é salvar. Mas eles pensam que é abrir estradas, é botar trem na linha férrea, é botar mais avião no ar, é comprar mais automóvel. São todos ignorantes. E tem que colher os frutos da sua própria ignorância. Mas vocês não, vocês já estão libertos. A verdade liberta pra valer, não é? De mentirinha. Todo segredo da vida é conhecer a verdade, saber de onde veio, o que faz no mundo e por que vai ter de morrer. Bom, encerro hoje aqui esta nossa convivência. Puxa, como saiu o espírito mal de vocês, gente. Vocês são loucos. Onde é que vocês se metem para trazer tanta vibração pesada? Nossa mãe, eu tive que lutar aqui com eles até há pouquinho. E com o auxílio da gloriosa falange de Francisco de Assis, nosso patrono. Por favor, orai e vigiai. Não atraiam espíritos maus, não, vocês vão à loucura. Tratem de agir dentro do Evangelho de Jesus, dentro do Apocalipse do Mestre, à luz do novo mandamento revelado. Aí terão segurança. Aí estarão livres, livres para sempre dos espíritos maus. E é o que nós desejamos no templo da boa vontade. Deus está presente. Amen.